Talvez a gente esteja muito perto do outro. Talvez nos estejamos muito distantes. O problema é que eu não queria saber. Eu só sei que você existe. Como um sopro de vida. Um sopro imaginário.